Estou na 561 no Chame Centro Recife, frequência no 25 decimal, correção, no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. Sandy vai chamar o Centro Recife, 12835, 251, obrigado, até logo. Salvador, bom dia, azul 9247, pronto no ponto 0, destino 0. Azul 9247, bom dia, linha elevada, destino 0, vento por 10 graus, 79. A linha de caldo, destino 0, azul 9247. Azul 9247, calor 21, controle 1201. 08, 9247, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Azul 9247, passa no 1200 na Dial. Azul 9247, contato radar, supervara nível de voo 360, após 2000 pés de voo direto Leda. 360, Leda, após 2000 pés, 9247. Hotel Yankee, acione identificação, chegada Mário autorizada. Voe direto para a posição ITAP. Desça, chame controle de alta e descida. Altímetro em Salvador na 015. Terra Hotel Yankee, acione identificação. Frequência no 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. Centro Recife, ano 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1, 9247. Obrigado. Para a rota Yankee, deixa para 3 mil pés sem restrições, altímetro na 095. Controle 1208. 20 decisão 8, agradece. Voo 8, nós. Dia, controle. Voo 8, nono. Voo 8, nono. Bom dia, contato radar. Suba para o nível de voo 340. Após 2 mil pés, vai tirar telefone. Afirmativo. 340, após 2 mil, direto telefone. Voo 8, nono. Charlie Serra Romeu, reporte visual com campo. Charlie Serra Romeu, reportará visual com campo. Oi, Duna, Serra Hotel Yankee. Na frente, Duna, Yankee. Charlie Serra Romeu, confirme visual com campo. Afirmativo. Gente, chame Torre Salvador, frequência 98.95. Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, 102.95, muito grato, até a próxima. A linha mantém no 0.1.1. Papapá, Charlie Serra Romeu na escuta da torre. Charlie Serra Romeu na escuta, torre. Sim, Charlie Serra Romeu, motor se afastado antes de decolagem na pista no zero, aeronave para decolagem, informo que a aeronave faz curva à direita, fique atento a mesmo. Charlie Serra Romeu, ficar atento ao tráfego. Voo 1161, autorizar a decolagem na pista no zero, vento 1110 graus, 89. Autorizar a decolagem no zero, quando vou no meu ano. Bonono, decolou 37, controle 120, destino 8. 208, Bonono, 61, bom dia. Charlie Romeo, 110 Norte da Torre, se é autorizado para fazer aproximação direta na parte web terra. Gente, CLCA Romeu, da presente autorizado, direto para o pátio, reporta quando na final para pouso, ajuste 1-0 no 5 e o vento 1-0-0 graus, 9-9. Aproximação direta, CLCA Romeu, muito grato. Já Hotel Yankee, confirme a approach, está mantendo? Papatango Sierra, Hotel Yankee, confirme a approach, está mantendo? Sierra Hotel Yankee, na approach do Dunas, querida, conforme autorizado. Que magnética está mantendo? 053. Reporta no solo controlado, o vento permanece 1-0-0 graus, 9-9. Reportará solo controlado. 8260, agradeço, tá bom, chegou no 8-9. Boa. Solicita pequenos dias de esquerda, 10 graus, direita à esquerda. Livre dos dias, Serra Hotel Yankee, confirme por quantos dias? Seis milhas, direita. Gente, Serra Hotel Yankee, após desvios, foi para a Duna. Decisão autorizada para 2 mil pés, altimetro na 095. Autorizado ao final do procedimento LDB Zulu. Reporte estabilizando na final do procedimento, interceptando a 101 de Simbra. Gente, autorizado 2000 no 015, reportará no final do procedimento o Serra Hotel Serra Romeu, Conselho e Solo 41, frequência livre. Alfa. Bom dia, San 3601, Ponte 00, pronto. San 3601, bom dia. Autorizado, alinhado, decolar, pista no zero. Vento 110 graus, 8 nós. A linha decola 10, San 3601. Nome 1 no chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 95 decimal 1. 2835, 261. Delta Yankee interceptando o QD mais solitário. Delta Yankee completa final chame 2, frequência 98 decimal 95. 11895, Whiskey Charlie Mike. Delta Yankee. Salvador, bom dia, é o Papa Tango Serra Hotel Yankee, final 10, passando o India Serra, senhora. Tango Charlie, cruzindo Papa Tango Serra Hotel Yankee, continua aproximação, guardando pista, 10, vidri. Sente o Serra Hotel Yankee. San 3601, decolou os 45, controle 120, decimal 8. 208, tá, 3601. Serra Hotel Yankee, autorizado o pouso na pista no zero, vento 100 graus, 8 nós. Autorizado o pouso no zero, Serra Hotel Yankee. Montado radar, vai para o nível de voo 360, após 2 mil pés, vai direto Leda. Tá 3601, solicita manter o perfil da saída. Quem que mantenha? Vai manter, tá 3601 na extensão nível 360. Hotel Yankee, solo Foz 47, confirma, Pátio? Esse é o Hotel Yankee, libera direito, time, só Leão 21, décima 1. Livrando a direita, 21, solo grande, confirma. Tchau, Tran 371, bom dia, autorizado a linha de colapso 0, 0, 1, 100, 8, 9. A linha de colapso 0, 3171, Lecolo 50, controle 120, décima 8. 1208, com controle agora, obrigado. T3171. Controle Salvador, um bom dia. T3171, da EOLE da Montevá. T3171, contato radar, suba para o nível de voo 320, via saída da EL. 320, via saída. Possível voar para o Adileda, ou onde? Da EL, 3171. Direto da EL. Autorizando o ingresso na pista no site, taxi sobre a pista, reposta, liberando. Sim, autorizado, 3601, no chama Cetro Recife, frequência 128-19-125, decimal 1. Confirma as frequências, 2855. 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2835, 251. frequência liga para nós? Ao acionar a frequência livre. 31071, Jango Cedro Recife, frequência 128.35, Alterne 125.1. 2835.5, obrigado. Argentina 911. Go ahead, Salvador Tower for Argentina 1911. Argentina 911, cliente line up and take off from Limoges. Wind 390 degrees with 7 knots. Line up and take off from runway 10 Argentina 1911. Channel 1911, airborne at 05, now Salvador 120.8. Salvador 120.8, Argentina 1911, so long. Salvador, departure, good evening, Argentina 1911. Climbing, passing 3000, climbing to flight level 360. Argentina 1911, with the contact, via trail departure. saludar departure Argentina 1911, is possible fly direct to Sierra Golf Romeo? Argentina 1911, fly head in laydown position. Fly head in laydown position, Argentina 1911. China 1911, call repeater center, frequency 128.35, is unable 125.1. One two eight decimal 35 and 125.1 impossible copy the last number. 125.1, Argentina 1911. 125.1, so long, Argentina 1911.